Amigo do Santuário RPG Maker, hoje voltamos com vocês com nossas histórias da Santuária. E dessa vez, além de mim, especial anfitrião Moonlight e do nosso querido arqueiro. E aí? Temos um novo convidado, o Vifib. Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler uma história que, acreditem ou não, pediram pra nós lermos. Oi, eu sou o Eric. A história é sobre um garoto, uma garota e um carro. Uau! É assim que começaram aqueles filmes de terror? Pior. Eu estou esperando o Jason aparecer nesse texto, pra falar a verdade. Não, não precisa nem ser o Jason, cara. É só um cara com máscara. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. O sol ainda não havia se levantado, eu já estava de olhos abertos, deitado em minha cama. Eu tentei voltar a dormir, porque não queria me levantar, mas estava ansioso demais, por ser o que vai acontecer hoje, e eu mal posso esperar. Para, pera, para. Por que tanta vírgula, cara? Por que tanta vírgula? O cara tá suspirando. Tá suspirando? Não, ele deve estar se masturbando, né? Deve estar... Eu quero muito fazer alguma coisa! Coisa assim. Não, ele tá compensando pelo último texto, que não tinha vírgula nenhuma. Aí eu foram parados no texto passado. Saquei. Meta escrito então, né? Pois é. Eu acho que isso aqui foi escrito exatamente com o propósito de compensar o último texto. Uau. Então... É, hein? Continue. Saí da cama lentamente e com muito frio. Eu fui ao banheiro lavar meu rosto. O espelho refletia meu rosto, que eu mal podia ver com minha vista embaçada. Como só pode ser isso, meu pai? Eu pensei. Os olhos azuis bem claros, a pele branca e o corpo, menos o cabelo que é loiro. Do meu pai é castanho. O cabelo eu puxei da minha mãe. Parou. Porque é óbvio, todo mundo quando acorda pensa isso. É, meu cabelo é loiro, mano. Entendeu, cara? Eu acordo, eu vou pro banheiro e penso. Nossa, como eu sou sexy. Meu cabelo é castanho, meu voz são castanhos. E eu tenho uma barba. Vamos lá, continuando. Hoje é seu dia, garoto. Eu disse, sorrindo pra mim mesmo no espelho. Pera, já... você falou sozinho, então? Tá. Falou com o espelho. Falou com o espelho. O quê? Viemos pra casa? Eu acho que ele tá maluco. Eu acho que ele é maluco. Bom, eu quero falar com o espelho, você é maluco mesmo. Uhum. Bom, continue. Eu escovei meus dentes pelo menos umas 3 vezes esta manhã. E em seguida, tomei o ótimo banho quente que sempre me deixa de bom humor. E até cantei... Tava batendo punheta. É, acertei, viu? E até cantei no chuveiro. Tá, isso é estranho. O que será que ele cantou? Eu tô pensando que é alguma coisa assim. I'm walking on sunshine. Vesti a melhor roupa que eu tinha. Aquela camisa preta com estampa de caveira. E a bermuda de bem surrada. É a melhor roupa que eu tinha? É melhor. Eu deixo uma coisa assim do Liberati, né? Toda rosa, aquele purpurino rasgado no meio. Ela deve ser grande, cara. A bermuda jeans bem surrada, além das pulseiras e da corrente de prata. Para, pera. Pulseiras e corrente de prata. É gangsta. Tipo, eu tenho uma pulseira aqui que eu uso, que é de prata, mas ela tipo, é da aeronáutica, cara. É uma coisa de serviço que a gente ganha num serviço de guerra do meu avô. Esse cara tá usando uma pulseira por quê? Por qual motivo ele tá usando uma pulseira? Pra combinar com a camisa preta. Pra combinar com a camisa preta de caveira. É. Pera, preta com prata? Isso não combina. Preto combina melhor com roxo, combina melhor com preto dourado. Coisa... com tudo, cara. Preto combina com tudo, é cor 00. Preto com prata fica ruim, cara. Eu acho que fica ruim. Não, cara, vocês estão discutindo o senso de moda de um cara que fala com um espelho e se descreve quando acorda. Ah, é? Pior. Bom ponto. Continua lendo, então. É. A roupa que eu sabia que ela gostava de me ver no colégio. Coloquei um pouco mais de perfume e passei o gel no cabelo pra deixar espetado pra cima. Estilo bad boy, que eu sei que ela curte. Para. do estilo bad boy. É? Pra mim é bad boy, pra mim onde eu lembro é punk, então coisa de gênero, né? Porra, bad boy geralmente é uma coisa que é motoqueiro, né? Né? Ele é gangsta, não bad boy, eu confundo os termos. Não, cara, bad boy, porra, bad boy é uma coisa dos anos 50, anos 40. Aqueles caras do Rebelde Sem Causa, do James Dean. Isso aí é... Isso aí é uma bicha. Uma bicha é, pô. Eu não duvido. Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, porque amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Saí do meu quarto e, enquanto descia as escadas, eu planejava meu dia. Primeiro, eu vou levar pra comer, olha o que ela gosta. Depois vou levar pra uma loja especial de doces. Vou levar pra passear no parque, levar ela pro carro. Quando estivermos no carro, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Pobre é o diabo, dó, tentação, dó. Pode rir. A famosa três pontos, ou, como dizem por aí, a pausa eterna, como eu gosto de chamar. Ou seja, significa que ele se interrompeu de falar algo que ele queria falar. Portanto, esse cara tá planejando certo, obviamente. Não acho que ninguém tá falando isso. É foda que ele tava... Ele parou, assim, o pensamento dele. Pena que ele, tipo, ele acha que certo é uma coisa tão especial que precisa ter uma elipse, né? Precisa ter um ponto. A reticência, como chama, lembrei agora. Não, tipo, ele reprimiu o pensamento dele. Achando que é uma coisa boa. Achando que alguém ia reprovar ele. É, tipo, cara, esse vídeo, né? Ele é maluco, ele fala com o espelho. Exatamente, ele acha todo mundo ouvindo. Por isso que ele reprimiu. Eric, meu pai chamou. Eu não percebi, mas já tava girando a maçaneta da porta. Ele e minha mãe estavam na cozinha. Não percebi, mas estava girando a maçaneta da porta. Não percebi, eu tava saindo de casa pra ir pro colégio. É? Sempre percebeu. Tava tipo, fazendo o que? Tava alucinando que tava alguma coisa? Exato, esse cara é maluco. Porra. É um pirado, cara. Continuando. Ele e minha mãe estavam na cozinha tomando café da manhã. Eu fui encontrá-lo. Meu pai é o cara mais legal do mundo, que eu amo muito. Ele sempre tá ao meu lado. Muito bad boy, pode crer. Sempre faz tudo pra me agradar, como é que está o carro hoje à noite. E eu mesmo por ele. Espera. Bad boy, que ama muito pai. Sempre é apoiado em tudo e pega carro emprestado. Sabe como eu chamo isso? Sabe como eu chamo isso? Playboyzinho, filho da puta! É isso aí! Porra! Playboyzinho fica pagando de bad boy. O que vai fazer depois? Vai pegar a lâmpada pra bater em travesti na Augusta? É que eu não posso subir bad na rua? Aí levanta o vidro do carro ignorando, né? Não me veja, não me veja, por favor, não me veja! Bom dia, filhão! Sente a rua com a gente pra tomar café. Foi mal, pai, mas eu quero chegar mais cedo ao colégio. Eu disse me virando. Filho, você precisa tomar café. Disse minha mãe, a Ângela. Foi mal aí, mas tenho que ir. Disse isso já na porta de casa. Tenha um bom dia, filho, disse meu pai. O nome dele é Jonathan. Assim que cheguei ao ponto de ônibus, olhei a hora em meu relógio. Era muito cedo, eu decidi ir a pé pro centro educacional da cidade. E eu não conseguia tirar da cabeça aquela menina linda pra quem julgaria o meu amor. Ninguém pegou a referência? Não, eu não vi a referência, são todos baixos. Aquela menina linda pra quem jurei meu amor. Ah, isso aí é o quê? É pagode? Pagode de caboclo. Pô, pior! Porra! Tá tipo lembrar disso? Vou muito lembrar de Legião agora, né? Foi mal. Aquela menina linda com quem eu namoro há alguns meses. E sempre que estamos no H, ela encontra uma forma de fugir de mim e deixar pra próxima. Mas hoje não. Para, pera. Hoje não! Com exclamação. O que tá fugindo exatamente? Não fala, eu suponho. Ele já é maluco, ele já é narcisista, com o espelho. Ele tá planejando uma coisa que não vai poder deixar ela dizer não. Que ela não vai poder adiar. Uhum. O que tá planejando? Por que tu tá querendo fazer? Se ela for ligar, Ele força. Ele tá com carro. Ele leva ela pra onde ele quiser. Coitada da mulher. Vai ir pro Mirante. Ela tá tudo massa também, né? Quando acaba. Hoje vai ser diferente. Mal posso esperar pra ter a menina mais linda de todo o centro educacional em meus braços. Cabelos louros que brilham como ouro quando estão sob a luz do sol. O corpo de modelo perfeito. Sem nada adicionar, nem nada pra se tirar. Tudo feito sob medida pra mim. E... Então, mulheres são feitas sob medida pra ele. Essas pessoas, essas coisas são feitas pra ele, para diverti-lo. Exatamente. Eu já sabia que ele era doido, mas eu tô falando, o cara é um estuprador. Olha, eu tô apostando cintinha aí de que é uma boneca inflável. Eu caso. Não, nada retirado, tudo bem. E hoje eu terei colado ao meu corpo. Demorou menos que normal pra que eu chegasse ao centro educacional. Acho que foi porque eu não prestei atenção nos meus passos. Fiquei pensando nela. Senti-me como um rei chegando a seu reino quando entrei pelo portão do centro. Cara, um rei chegando ao seu reino quando entrei pelo portão do centro. É? O cara tá fechando, né? O cara deve ser o Dennis. Ele fala com o espelho, cara. O cara é o Dennis do All Star em Philadelphia, né? Tipo, ele é um cara que tá no Deus de alguma coisa e todo mundo fica lá. Ai, ah, cara, esse cara de novo. É o Johnny Bravo. É o Johnny Bravo! Pô, sabe qual é o pior? O visual dele é de bad boy, ele tem o cabelo loiro e espetado pra cima. É o Johnny Bravo! É o Johnny Bravo, só que tem que ser engraçado. É. Continuando. As garotas me olhavam e as meninas me cumprimentavam. Eu conhecia todos, e não só poucos, porque o centro educacional de morada pequena é um complexo com vários colégios de ensino médio fundamental. E isso tem mais gente que qualquer outro lugar da cidade. Os rapazes estavam em frente ao primeiro colégio do centro, bem perto do portão. Lá estavam Carlinhos, William e Pingo. Eu passo que... Pingo. O cara é o quê? Que é uma pinga só que de masculino? Não, é um pinguim de massinha de Mandela. Aí seria pingu. Posso falar do pingo? É, meu pingo, o meu parceiro mais chegado, o melhor amigo, como ele gosta de ser chamado. Cara, ele gosta de chamar de melhor amigo? É. É meio estranho, né? Não é meio esquisito, história. Um pouquinho. E aí, Eric? Disse o Carlinhos, olhando pra, sorrindo pra mim. É sempre o primeiro a me ver e sempre o primeiro a me cumprimentar. As aparências de fazer algo que realmente não necessito. A pergunta se tô namorando, a gente ser sempre mais íntimo do que ele sempre será. Parou! Para! Oi, Gui? É! Quer ser mais íntimo, quer fazer o que não deve. É viado. Tipo, é um cara masturbando no ego, né? A gente quer fazer o que. Quer fazer tudo pra ele. É uma Mary Sue, só que ruim. Não, é uma Mary Sue normal. É complicado ser uma Mary Sue boa. E aí, caras, como vão? Tudo uma bosta, parceiro, disse William. E aí, Eric? Cadê essa mina? Tudo sorriso. Sensacional. Uau. Ideia, cara. Mais. Eu vou ver se encontro antes do colégio, dos colégios abrirem. E a sua, Pingo? Onde tá? Ele se não tão ousado pra provocá-lo. A amiga tá chateada comigo! Você quer fazer pode falar com ela por mim? Mas é claro que... Então eu a vi. A minha namorada. Eu não terminei a frase. Fiquei olhando pra ela. Estava sentado na caixa de pedra, perto da primeira praça. Eric, disse Carlinhos. Carlinhos, não adianta, ele viu na hora dele. Só esse instante, pera. Ele tá meio decepcionado, né, com isso. Não, mas não adianta, ele já viu na hora dele, que pena, meu. Não, eu quero fazer um comentário sobre a narrativa. Esse tal de Eric, cara, é baiano. Cara, ele pausa muito, velho. Ele só pode ser baiano. Tá aí, gostei da visão. O cara pausa muito mesmo. Ele tá dando pausa como se fosse. Como se fosse orgasmo, tipo, alguma coisa assim, vendo. Ele tá viciado em pausa. Para com isso, Pingo. Eu ri. Eu ri. Eu ri. Vai falar com ela, parceiro. Esse William. Coitado, William. É, vai lá, diz Carlinhos, eu tô um pouco sarcástico. É, me explica, por quê? Por que sarcástico? Não sei. Deve estar com um filme. Pode ser. Ela veio me abandona aqui com esses caras. Por que você não podia ficar comigo, porra? Esse grupo aí tá tudo querendo pegar o Eric. Pelo... É, esse Carlinhos quer foder o Eric. É, vamos lá. Eu deixei meus passeios e fui em direção a ela. Respirei fundo, contei meus passos, olhei pra baixo pra certeza de que nada em mim estava errado. Passei levemente a mão no cabelo, que fez sorrir pra mim, e abri os braços quando já estava perto. Ela se levantou e veio me abraçar. Ela me beijou de língua e... Nossa! Que língua deliciosa! Para! Para! Como é que é? Deliciosa! É. Eu mordei a língua, tava comendo a língua da mulher? Com um pouquinho de... Com um pouquinho de frango, meu! Você tudo tem gosto de frango, né? Eu tenho gosto de frango agora. Não, cara. Certo! É, nem que esse cara que... Eu tô meio... Eu acho que eu fui de meme agora. Língua deliciosa. Guarda. Relaxa, cara. Não. Relaxa, ele fala com o espelho. Porra. Coitada mulher, vou ter língua agora. É. Vamos lá. Na mesma hora fiquei excitado. Desci um pouco demais a mão. Ela me largou e se afastou rapidamente de mim. Pera aí. Pera. O cara ficou excitado comendo a língua da mulher. É. Esse cara é um canibal, né? Então. É. Um prador canibal. Ele é tudo errado. Deu-me aquele olhar insuportável que dizia: você errou. Menos chance de sair com você hoje. É, muito bem, né? Porque o cara foi comer a sua língua. Pô, foi a língua dela e depois ficou machucando a garota? Não, pegando a garota. Não foi nem machucando, pegando a garota. Meio da rua, sem ela dar permissão. Isso é crime. É. Vamos lá. Então, Rosa, vamos mesmo sair hoje? Vamos sim, Eric! Ela me respondeu com tom suave, com calma. Costuma falar comigo. Para. Fiz um tom suave. Ok, eu vou fazer a voz e fazer uma coisa menos zoada agora. Sim, Eric. Tá bom. Não muda não. Não quero que mude. Ótimo. E sabe o que é melhor? Eu perguntei em tom baixo. Ótimo. E sabe o que é melhor? Eu perguntei no tom baixo. Que ela fez se aproximar um pouco pra me ouvir falar. O que, gatinha? Meu pai vai me emprestar o carro hoje à noite. E nós vamos poder passar mais tempo juntos. Falei, não tô com um pouco de malícia. Pra que ela entendesse o que eu queria dizer. Mas ela não pareceu ter percebido. Para. Ela não pareceu ter percebido? Não. Ela é o quê? Uma idiota? Uma retardada? Retardada, cara. Retardada. Porque isso é muito óbvio, cara. Isso é muito óbvio. Você obviamente... Eu realmente faço coisas... Faço insinuações porque eu gosto disso, mas, pô, isso é tão óbvio que... Até criança perceberia isso, cara. Pois é, basicamente... O tom de voz pode ser, a pessoa diz... Eu quero te comer. É! Não, tipo, deve... Então, tipo, duas escolhas. Ou é uma criança de 12 anos que é essa Rosa aí, ou então é uma retardada. Das duas, uma, só... Pode ser uma dessas, só. Eu quero fazer um comentário aqui, que eu tô imaginando, através desse diálogo, vocês dois juntos, tá ligado? Tá muito feio. Uau. Tá feio, não, cara. Não, e pela forma como ele descreve ela, que ela não quer transar com ele, e, tipo, ela tem o quê? Uns 17 anos? Eu diria que ela tem mesmo 12 anos. Tô com medo. Tá com medo desse cara. Ele tá empurrando, tá? Querendo transar com ela. É um pedófilo! Pedófilo, narcisista, esquizofrênico, bipolar, o que mais? Canibal? Ai. Vamos lá. Isso tudo porque... Não, esquece. Não, fala. Não, aqui no tópico o cara fala que é um lobisomem. Porra! Ela foi feita pra mim, essa rosa. Aguenta. Ela foi feita pra mim, essa rosa. Cara, eu estou assim, de literatura, mano. É, tiro de literatura, né? E pelo que eu tô vendo, ele acha que essa rosa é um objeto. Eu não tenho como ser humano. Eu ainda acho que é um boneco inflável. Foi feita pra mim essa rosa. Essa rosa. Não é a rosa, não é uma. Não é essa rosa. É como se fosse um objeto pra ele. É que tem muitas. Esse é o sinal de sociopatia, cara. Entendeu? Ah, então adicionando sociopatia mais os problemas do Eric. É. Pesadão. Então, é a garota que mais me faz pegar fogo. A mesmo que eu tô namorando com ela, ainda não mudou nada. Sempre que a beija como se fosse nosso primeiro beijo outra vez. Ou seja, é tão ruim que ninguém sabe o que tá fazendo. Porque o primeiro beijo é sempre ruim. O primeiro beijo é aquela coisa de você... Ai, eu sei o que eu tô fazendo, ai, socorro! É um pouco traumático. Ah, meu primeiro beijo, cara, eu sem querer bati no dente da outra mulher. Nossa! É, o meu dente foi uma dentada. Kang! Se o primeiro beijo fosse assim, pô, eu teria parado de beijar já. Pode crer. É, vamos lá. Com todas as outras que eu namorei antes, elas faziam tudo que eu queria, só porque achavam que elas iam me ter pra sempre. Mas, Pera. Então ele usa mulheres para seus próprios ganhos, não se arrepende de nada, e depois descarta elas como seus objetos. Isso. Sociopata. Ele tava certíssimo. Era um estuprador, sociopata. E tem aquele velho ditado, né? Se sexo prendesse homem, prostituta tava casada. Eu não gosto de nada que seja fácil demais. E a Rosa minha é mais difícil que eu já namorei. Quantas vezes ela não disse não na melhor hora? Tudo porque ela não achava que era hora, ou porque não era o lugar certo. Ou porque ela é uma criança que tá tentando chupar. Sim, ela me deixa querendo mais. É o maior desafio que eu já tive. Por isso que eu sempre estou sempre pensando nela. Ela sempre deixa pra próxima. O que me faz ficar cada vez mais afim dela, mais apaixonado. Cara, coitada Rosa, cara. Coitada Rosa. Tô com pena Rosa agora. Coitada dessa criança, velho. Eu fui pro colégio, passei o dia todo pensando nela. Desde a primeira até a última aula com ela na minha cabeça. E as notas lá em cima. É, eu 10, 9, 0, pô. No meu colégio há meninas lindas, lindas e legais, mas elas me conhecem e sabem que sempre dá problema namorar comigo. Por que dá problema? Por que dá problema? Será, né? O que ele faz? Pô, uma vez, ele trata como objeto, não ouve direito, tipo, pega meio da rua, meio do dia, pega e, tipo, força a pegar o garoto. O que será que deu de errado, né, cara? Fora porque ele também tem maior acesso de loucura dele. E ele tem uns apagões mentais, cara. Ele nem nota que ele tá na porta de casa, não nota que tá na rua. Agora eu tô mais certinho. Na verdade, a maioria delas já teve o prazer de receber o meu beijo. Poucas tiveram a honra de namorar comigo. Prazer de receber o meu beijo. A frase inteira fica vai ficando melhor. Prazer de receber o meu beijo. Poucas tiveram a honra de namorar comigo. E menos ainda mereceram conhecer minha cama. Ah, não, para. Parou por aí. Que? A honra de conhecer minha cama? A honra de namorar comigo? Mereceu conhecer minha cama? É. Pariu, cara. Esse cara acha que é o quê? Esse cara acha que é? É um deus grego. Esse cara... Não, tipo, isso aí é um imbecil completo. A honra de namorar comigo? É um esquizofrênico que chapou de querer ver Johnny Bravo e... Torceu todo o desenho. Algumas delas passaram a me odiar depois que elas deixaram. Outras até hoje estão disponíveis a hora que eu quiser. Pera, são putas? Cara, tem um pau tão doce que qualquer um escrava o pau dele, sabe? E fica viciado. Aí eles se curam, odeiam ele porque ele tá viciado. Mas meu coração é só dela, da Rosa. Eu fui pro banco da praça perto do meu colégio. Esperei bastante tempo, mas ela não veio. Quem é isso? Porque as amigas que estudam com ela estavam lá, menos ela. Então decidi ligar pra ela. Oi, meu amor. Eu tô aqui na festa te esperando. Vem pra cá ficar comigo. Eu pedi, não tô muito carente. Tive um momento de ter quieto pra ela fazer qualquer coisa que eu pedi. Quase qualquer coisa. Para. Então esse cara manipula. Esse cara faz o que pode pra salvar com a mulher. Esse cara estupra. Esse cara usa mulheres como se fossem objetos. E depois fica achando foda. Esse cara é um sociopata, completo. Eu tô com raiva desse cara agora. Eric, me desculpe. Mas tive que ir embora mais cedo. Ah, que pena, eu lamentei. Eu queria pelo menos ter te dado um beijo de até logo. Para, não, não. Eu tô explodindo minha mente aqui com todo o convívio que a gente tem. Tá muito gay. Tá muito gay, cara. Você não tem noção do quanto. Agora minha fala, Não se preocupe. Porque hoje à noite nós vamos poder nos beijar o quanto você quiser. Ela disse não daquele tom médio em cima de brincadeira. Sempre me deixa confuso sem saber o que esperar dela. Ó, oh, para. Se estivesse no chat, virei a mesa. Eu sei o que esperar dela. O que esperar dela é uma garota que tá com medo, que tá tentando fazer o possível pra deixar pra fazer um cara, tá seguindo ela, deixar ela em paz. Vou esperar por isso. Te encontro às 6. Eu disse desliguei. Eu não lembro, óbvio. Pingu. Ok, everybody. This is the Pingu Prince. Depois disso, a coisa mais chata do mundo era ficar ali, sentado no banco. Eu não tinha mais nada pra ficar fazendo no centro. Claro, saber que a Rosa não está presente tira minha vontade de fazer qualquer coisa. Ah, claro, meus parceiros ainda estavam no centro. Então fui procurá-los. Ele usa parceiros como se fosse uma situação, né? Ah, o cara se acha bad boy, tá ligado? Ele acha que tem uma gangue. Encontrei apenas o Pingo na loja do ginásio. Ele comprou um lanche pra mim e eu fui devolver o dinheiro depois. É, vai muito. Quer perder dinheiro, empresta pra amigo. Ué, ó. Tipo, o filme nem se importa, né? A crítica era boa. Quem tá que você tem com o colega aí? Sei não, hein? Sei não. Pô, pela voz que o Pingo tem, eu acho que alguma coisa entrou aí. Eu acho que alguma coisa quer entrar aí. Ai, é. Tem alguma coisa que quer ter entrada aí, na verdade. Em seguida fomos embora a pé, porque ainda ia demorar um pouco pro ônibus da escola sair. Como foi com a roça? Ele perguntou discretamente antes de virarmos a esquina. Pera, ele é discretamente? É que tem alguém ouvindo, tá ligado? Discretamente? Como é que é discretamente, cara? Como é que foi tipo, com a roça? É que tipo, presta atenção, o cara é um sociopata, tudo mais, estuprador. O Pingo é o cara que escuta os problemas dele. Isso aí é que ele tá relatando os crimes. Como foi? Não quer dizer como vai ser? Corrigi já pra ele notar que pode falar comigo normalmente sobre esse assunto. Ou seja, a polícia não tá ouvindo. Tá legal! Ele sorriu. Como vai ser com a força? Hoje ela não me escapa, Pingo. É hoje! É hoje! Sério? Mano, é hoje! Sabe aqueles. Não foge de mim, eu vi tendo ela com corda de estupro maldito. Sabe aqueles psicopatas que estão planejando o crime por meses e meses? Pode crer. A única coisa que eu lembrei aqui agora foi uma palavra em especial. O Fipo vai lembrar muito bem dela. Penistáculo. Penistáculo. Conta de bar, pessoal, conta de bar. Ok. Tudo bem. Opa! Como foi na semana passada, na anterior e na tia dela, não é? Sarcástico ele, hein? É, cara. Não, velho. Ele escreveu ele. Ele tem ciúmes aí, né? Ah, tá. Como foi na semana anterior, né? No passado, na tia, né? Ou seja, ele tá querendo meio que... Sabe o que é... Sabe o que é pior que isso? O Bingo tá meio querendo que não aconteça, né? Ele tá querendo o pior, tá vendo? Por que você acha que é o pior pro colega? Será que é porque ele não gosta do Eric? Eu duvido. Porque o Eric é amado por todos. É. Amado em todos os sentidos. Pode crer. Eu tô achando que o Pingo tá um pouco apaixonado, né? Um pouco. Tá pagando comida pra ele, não tá comprando dinheiro. Falta mulher com ele. Né? Tá, tá consolando o cara também quando ele fracassa. Pera, isso não é uma tática que se usa? Ok, vou continuar. Continue. Cara, dessa vez é diferente. Nós combinamos de fazermos quando tivermos chance. E hoje eu vou providenciar pra que tenhamos. É, eu vou providenciar a porra, providenciar aquela coisa que ficou na boca, aquela porra que ficou na boca pra gritar. Que você vai levá-la? Sabe que seus pais estavam em casa e ela já te deu um fora quando você estava na casa dela? E aí, gênio? Tá vendo? Tá com ciúmes. Ah, tá magoado foda. É, tipo, ele tem um. Na cara dele tem fotos assim do Eric e da garota, da Rosa, com a Rosa, tipo, cortada fora e botando a foto dele. É. Aí eu te mando pra cortar a foto e ele põe horror, shooting sangue. Olha, eu tenho meus truques. Porque isso não é tão misterioso. Truques igual, corda e, claro, estupro! Yay! Yay! Eu fui pro meu quarto e larguei minha mochila na porta, como de costume. Tirei meus sapatos e deitei-me em minha cama pra descansar um pouco. E quem sabe tirar um cochilo. Abracei meu travesseiro e imaginei que fosse a Rosa. Imaginei que dormíamos juntos e que ela viesse lá por trás. Não demorou muito pra meus olhos ficarem pesados e começar a cochilar. Já podia até ver a hora da noite chegar, quando de repente o barulho infernal tirou do meu cochilo. É minha prima Hannah. Ai, droga! Tira essa mochila aqui do caminho! Ela reclamou outra pessoa na minha mochila. Eric, tá dormindo? Você ainda pergunta? Eu disse de olhos fechados ainda. Acorda aí então! Ela pediu. Onde veio o homem de colar? Onde você esteve? Vim embora com seu namorado, eu me sentei. Propósito, vocês ainda estão brigados, né? Pera, para. Com o seu namorado? Pimo? É. Tá com o Pimo, então. É. Da família, né? É, né? Aí você falou com a Hannah, quem fica mais próximo da família, então é pra atacar o Eric. É o ponto do cara. E aí, tipo, o Pingo é aprendiz do Eric, e tem sempre um momento em que o aluno supera o mestre. É, colega, o Pingo vai superar o Eric. Claro que sim, eu não quero nem saber que é encarado. Ela disse que eu não consegui me segurar e ri alto. Ri alto. Tá rindo de quê, Eric? Ela reclamou com as mãos na cintura. Ah, Hannah, você brigou com o Pingo só porque ele colocou a mão na sua... Pera, para. Você brigou com o Pingo só porque ele só colocou. Só. Ah. Pô, falar sem pedir, tem porra nenhuma. É, tipo, basicamente, pegar a mulher. Basicamente, assalto sexual. Só. Crime federal. Crime federal. 20 anos de cadeia. Só. Peraí. Como é que você sabe que tá 20 anos de cadeia? Você não quer saber. Ok, então. Eric, nós namoramos há um mês. Por que a gente já vem com essa dificuldade toda? Ela andou até a janela do meu quarto. Não, eu não vou tentar isso dele. Que isso, Hannah? Eu disse atrás dela. O bobo não fez mal nenhum. Não, só dá trauma, só é... Na cadeia. Mas é cadeia, né? É base pra um processo judicial. É, dá trauma, você tem que fazer psicanálise pra resolver isso. Mal nenhum. Outra coisa, pera. Ele colocou a mão na cintura dela. Colocou. É, peraí. Ele tá pegando a prima também? Tá pegando a prima. Tá estuprando a prima. Correção. Ou seja, né? Ele tá achando que não é nada demais. Você é a minha prima mesmo? Eric, não comece com essa brincadeira sua, por favor. Você sabe que eu não gosto. Tá reclamando. Caraca, você é a minha prima. Esse cara é muito puta que pariu. Esse cara é muito puta que pariu mesmo. Total. Tá deixando o bicho rápido. Ela reclamou indo sentar-se na cama. Ah, qual é? Eu não murei. Pra Rosa e eu isso não é nenhum problema, Hannah. Caralho, cara. Velho. Oh, cara. Velho. Uau, cara. Eu tô abismado com isso agora. Eu tô besta. Pô, é tua prima, maluco. É tua prima. Eu tô a Kimi aqui agora, velho. Tá foda. É sério, cara. Esse cara devia ser preso. Ele é perigoso demais. Olha, ele não tem que ser preso. Ele tem que ser preso numa camisa de força, velho. Mas pra mim é o maior problema do mundo. Certo. Tudo bem? Eu disse, rindo dela. Nós fomos conversando por mais uma hora. Depois do almoço, ela foi embora e eu pude relaxar. Pera. Ele tá pegando, tá estuprando a prima. Uhum. Beleza. Ela ficou feia da vida no diálogo ali. Continuou conversando com ele por mais uma hora, sabendo que ele é um estuprador. Cara, é tipo aquela coisa, me destocando. E além disso, pra ela de novo, pelo que deu a entender aí nessa frase, nas entrelinhas, depois ele pode relaxar. Ela não ficou conversando, não. Eu tô fodendo a prima dele. Pode crer, mas, tipo, e aí ele pode relaxar depois disso tudo. Mais punheta. Você gosta de relaxa, né, cara? É, tipo... Nas palavras da sábia morta do Crispy, relaxa e goza. E gozou e a gente relaxou. É, cara, inverteu na ordem. É. Estuprador de primo, cara. Puta que pariu. É. Não perdoa ninguém. Mais tarde, quando já era noite, parei o carro perto da casa da Rosa. Já era hora dela estar pronta, então liguei pra ela. E aí, Rosa, tá pronta? Eu perguntei pensando. Diz que sim, repetidamente. Sim. Ela disse. Eu estou te esperando já faz um tempinho. Onde você está? Me espera na porta da sua casa. Já vou chegar. Eu disse desligando o telefone. E eu dirigi até a frente da casa dela. Ela tava linda, com uma blusa vermelha de saia. O pai dela tava ao lado dela, segurando pelo braço. Eu saí do carro e fui até eles. Ele me deu um sorriso, mas não deu nem um passo em minha direção. Boa noite, eu disse cumprimentando o pai dela. Cuide bem da minha filha, garoto. Eu os deixo namorar, mas se fizer alguma coisa com ela, já sabe. Tarde demais. Né? Pô, o cara entregou a filha pro estuprador. Cara, ele pega a filha no meio da rua, puxa ela... Como posso ela beijar ele? Já fez alguma coisa com ela? É. Demorou, filhão. Demorou. Pai, por que eu disse que eu falo com o Eric? Rosa reclamou. Ela me segurou pelo braço e me conduziu ao carro. Abri a porta pra ela, só pra ganhar um bônus com coroa, claro, com ela. Manipulador, cara! É um estuprador com educação. Ele finge ter educação. É, eu tô de pata. Foi muito caro isso daí. Depois disso, entrei no carro e comecei a dirigir. Vai levar ela pro mato agora, fudeu. Hã? Agora vai levar ela pro mato. Fudeu porque... Coitada Rosa, tá estuprada. Não, tipo, e pelo visto, o estupro dele é tipo um mágico. Porque a garota gosta, né, pelo visto. Porque a Hannah gostando do cara. É. Como você disse, o pau dele deve ser doce pra caramba. Pode ter crack. Não nos falamos por algum tempo. Naquele momento, minha mãe já estava com o coração batendo mais rápido que normal. Minhas mãos já estavam frias. O clima da noite estava frio, na verdade. Eu olhava às vezes para admirá-la. Ela sorria para mim. Enquanto eu não chegava, eu admirava as peças da morada pequena que passava rápido ao meu lado. A cidade é rica em arquitetura antiga. Tem muitos prédios da época da colonização. Se diz que... Para. Então agora virou uma propaganda da cidade. É. Sim, a propaganda pequena. Nós temos estupro e incesto. Yeah! Estupro, incesto e uma bela arquitetura. Tem um textualismo e um vestido. Basicamente. Enquanto isso, eles depois saíram e foram pro parque. E no parque ele ficou empurrando ela no balancinho. É, cara, eu tava certo, Ela não tem 12 anos. 12 anos, eu acho que ele empurrando no balancinho. É uma criança de 12 anos, ele tá estuprando agora de 12 anos. Ele não é uma criança de 12 anos qualquer. Ele tá estuprando uma criança de 12 anos retardada que é uma boneca inflável. Eric! Ela disse um tom muito baixo, quase não ouvi. Parei de balançar lentamente e abracei. Amar? Eu indaguei sem saber a resposta. Porra, cara! Porra! Mas pra quê? Porque eu já havia dito tantas vezes que amava outras meninas. Ó, ó, ó! Olha a manipulação, Manipulação do caralho, cara! Que pariu! Que não queria deixá-las. E mesmo assim foram apenas palavras vazias. Tá tipo crime. Você patinha, cara. Você pode completo. É. Não, eu fico com a Han também, né? A Han eu acho que vai casar com o primo depois. É. Pô, cidade de interior, cidade pequena, né? Não é muito normal. Mas com a Rosa era tudo diferente. Eu tinha certeza de que eu amava. Pera. Tá de novo, cara. Primeiro que me responde, agora tem que ter que amar ela. Você tem que acreditar na sua mentira. Ele tirou a certeza da Áustria, velho. Né? Te garanto. Sim. Eu te amo, Rosa. Amo muito. Ela me beijou naquele instante de uma forma como nunca fez antes. Não sei quanto tempo durou. Se foram horas, se foram segundos. Mas foi o melhor beijo da minha vida. Ó, não bateu os dentes aí agora. Não bateu os dentes. É, ele falou que todo beijo era... E era que nem o primeiro beijo. Então, assim, um tipo, beijo que quebraram os dentes dessa vez, sabe? Bateu o tanque e quebrou o dente. É. Depois fomos para o carro. Abri a porta de taça ela, dessa vez mais naturalmente do que da última vez. Enfim, seguir já beijando. Ao mesmo tempo para aquele momento que finalmente chegou. Finalmente. Depois de todas as vezes que eu tive, que eu estive sozinho com ela, ela me disse não. Depois de tantas vezes que ela disse deixa pra próxima, finalmente chegou o momento que eu mais esperei. O estupro! Yeah! Enquanto nos beijávamos, decidi arriscar. Afinal não tinha nada a perder. Eu fiz minha mão abaixo da cintura dela, sob sua força. Ela rompeu o beijo e se afastou. Ela pediu, não tão pediu, exatamente o contrário. Vamos ligar isso depois. Não, eu disse beijando. Você prometeu que iríamos quando tivesse a oportunidade. É hoje. Ah, meu amor. Ela me disse enquanto eu beijava seu pescoço e se lentamente. Alguém podia aparecer me explicar de faca. Eu ria. Não se preocupe. Eu disse beijando seu cheiro. Não tem ninguém na rua. Mesmo que houvesse alguém, onde agora de sua blusa tá baixada, não poderiam nos ver aqui dentro. O cara fez o estupro premeditadamente, bem planejado. Tá tudo bem planejado, tudo nos conforme. Né? E bem então, velho. Ela... Caralho. Meu Deus. Coitada Rosa, cara. Tipo um pé da Rosa, cara. Tipo, eu não falei que o ator é bom, mas ele fez uma frente que interrompe muito tempo. Tô com o pé da Rosa mesmo. Eu tô torcendo pra aparecer o Jason. Pra salvar ela. É, provavelmente. Cara, coitada da Rosa. Tô apertando minha espalda com a crescida do seu corpo enquanto beijava seu pescoço por trás. Pera, tá. Antes ele tava beijando ela, aí agora pegou no colo, tá beijando por trás. É. O Jason é um branco inflável? Dá pra dobrar a face, tá ligado? É, tem uma criança, né? Criança pequena, tem que ficar girando. Minhas mãos seguram com sua coxa, passaram por debaixo de sua blusa e tirar tudo sem. Então tem que tirar sua blusa pra poder fazer outras coisas. Mas de repente, ela tira minha mão e sai do meu colo. Não, Eric! Ela disse, dessa vez estava realmente decidida. Não! Não! No meio do meu ato! Ela diz não! Eu digo não! Caralho! Rosa, você prometeu! Chato! Eu disse naquele tom que isso pra conseguir qualquer coisa dela. Por favor! Hoje não, Eric! Por favor! Ela me pediu um pouco menos decidida que antes. Se eu sentisse mais um pouco, quem sabe, não é? E se eu usasse as emoções dela contra ela? Então melhor não, eu disse. Me pareceu mais chateado possível. Na verdade, eu já estava mesmo ansioso. Que pra mim era como estar na última fase de um jogo. No último chefão. Velho! Para! Não! Não, não! What? Velho, não! Caralho! Uau! Ai! Isso me deu dor no baço agora! É. Uau! Vocês sabem, né, que eu tenho um cabelo todo estiloso, assim, like a Wolverine, né? Uhum. Não. Não tenho mais. Acabei de arrancar! Acabei de arrancar! É muito ruim, cara! Tô careca! Que horrível! Ai, caraca! Ah, é melhor a gente não combina mais de fazer isso. Se você não quer transar comigo, só precisa dizer. Não, não é isso, Eric. Ela disse olhando pelo vídeo do carro. É verdade, eu sou feliz se fosse com você, mas não aqui no carro de seu pai. Qual o problema, Rosa? Eu disse olhando pela cintura e chegando bem no seu ouvido. É melhor fazer aqui no carro do que não fazer, não acha? Mas eu não vou gostar de me lembrar que minha primeira vez foi num carro. Ela sorriu pra mim. Mesmo que fosse com a cara que eu amo. Tudo bem, Rosa. Você venceu. Eu desisti. Agora sim, tava realmente chateado. Não. Naquela noite eu não consegui transar com ela. Só consegui chupar. Não, é. Ela é inteligente e estupou ela. Sim, sim. Ele conseguiu, eu tenho certeza. E veio pra casa, não trocamos mais nenhuma palavra sobre o... Quase. Não, pera, não falaram, não falaram mais, então, porra, se não falaram mais, é porque estuprou ela. Pegou calma, tá com calma. Mas tá em choque, né, pô? Quando cheguei pra minha... Cheguei na minha casa, viesse pra minha cama. Não falei com os meus pais, nem eles vieram falar comigo. Passei um bom tempo olhando pro teto, repetindo de vez, centenas de vezes as cenas que passaram e tentando ver o que eu fiz de errado. Onde... Onde eu vacilei pra receber um não como o de hoje? Quem sabe não fosse mesmo na hora. Pensei no que eu iria fazer depois disso. Normalmente terminaria o namoro. Normalmente eu terminei o namoro porque eu consegui o que ele quer. É. Uau! Yeah! Emoção que se dane, né? Tipo, é, a ficção que se dane. Importante transar. É! É o bom da vida, né? Não, é um bad boy, né? Bad boy. Ele é igual com o espelho, cara. Mas me lembrei que eu havia dito que amava. E eu não queria magoá-la. Ah, agora bateu. Ele ama, né? Só disse que amava, não queria magoá-la. Ele não quer sair mal na fita, só isso. É. Puta que pariu, cara. Não quer sair pior do que já tá. Mas nem tudo tá perdido. Naquela noite apaguei tudo da memória e decidi recomeçar. Não guardei mágoa nem fiquei chateado. Já tava planejando o próximo jogo. Matei o texto. Sabe o que é isso? É um simulador de estupro japonês. Saca a metáfora. Palmas. Muito ruim, cara! É, pessoal, acabamos de terminar a história de Eric e, como da última vez, hora de ouvir a opinião de cada um. Decide, o que você achou? Eu achei que é um personagem horrível, é um personagem que me dá desgosto, uma personagem que me dá nojo. É horrível! Arqueiro, o que você achou? Cara, não, na boa. Pra salvar esse texto tinha que ter o Jason. Puta que pariu! Ele ia salvar a roda. Pera. Mais uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Ele transa com a prima dele, ele escuta a prima dele. Tem isso. Não, tipo, ele, o autor não fica uma coisa foda isso. É. Uau! Uau! E, pessoalmente, é difícil achar, pensar o que é pior. O sotaque espanhol do Daniel e o Gueda retardado, ou o Eric. Eu realmente tenho dúvidas de se é pior ou melhor do que o Final Fantasy que está vendado. Olha, eu acho que o personagem do Eric é pior, cara. Porque, tipo... Não, faz isso, mas é inocente, cara. É uma coisa de criança, é uma coisa que melhora com tudo. Isso é um trabalho de adulto, isso é um trabalho maduro. E é o melhor que a gente fazer. Quer dizer, maduro entre aspas, né? Não, tipo, maduro é um ponto de ser maior de idade. É tão maduro quanto 50 anos de filho. Bom, pessoal, é isso. E com isso terminamos nosso segundo História do Santuário. Se você quiser que nós leiamos o seu texto, é só mandar um MP pra um de nós três. E quem sabe a gente não escolhe você. Até a próxima, pessoal. A gente se vê.